Morreu Javier Tondo. Domingos Paciência é treinador do Sporting. Porto venceu com muitos golos a final da Taça de Portugal. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Quadras. Uma quadra é composta por quatro versos. Os versos compõem poemas, os poemas originam músicas. E as quadras podem ser também épocas, períodos temporais. Tudo junto resulta em Quadras da Música, o programa da Antena Web que lhe permite ouvir um conjunto de melodias relacionadas com um determinado espaço da história da música internacional, mas sobretudo do panorama musical português. Quadras da Música, sexta-feira às 6 da tarde, só aqui na minha, sua, nossa Rádio Antena Web. A Rádio Antena Web apresenta... Clã! Fundados no ano de 1994, tornaram-se rapidamente numa referência no mundo da música portuguesa. Sonoridades singulares e letras que primam pela originalidade são algumas das várias características que tornam os Clã um grupo único. Eles são os próximos entrevistados do Tempo de Antena. Clã, em entrevista à Rádio Interweb, no próximo dia 27 de maio, em mais uma edição do Tempo de Antena. A partir das 5 da tarde, aqui na sua estação. Antena Web, sintoniza-te! Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. Boa noite. Faleceu Javier Tondo, ciclista de 32 anos, que pertencia atualmente à equipa Movistar. O ciclista faleceu esta madrugada, vítima de um acidente doméstico. Morreu esmagado entre o seu automóvel e o portão automático da garagem, no complexo residencial onde se encontrava com a sua equipa. Javier teve morte imediata. Javier Tondo tinha 32 anos e alguns troféus para recordar. Por exemplo, a Volta a Portugal, que venceu no ano 2007. Aliás, também já esteve em equipas portuguesas. O destaque vai para a Barbo Gaia. Atualmente pertence à equipa espanhola Movistar. Faleceu então esta madrugada. Em comunicado, a Movistar, pelo seu presidente Eusébio Unzué, disse que a equipa espanhola irá continuar em prova no Giro de Itália 2011, por respeito a Javi Tondo. Diz Eusébio Unzué que esta é a melhor forma de poderem homenagear o ciclista de 32 anos, em cima de uma bicicleta. Alberto Contadores, que não pertence à Movistar, mas era compatriota de Javi Tondo, cancelou uma conferência de imprensa que estava agendada para esta segunda-feira por respeito a Javier Tondo, o ciclista então que faleceu esta madrugada aos 32 anos de idade. Ele dizia que não, mas eles diziam que sim. E num jogo de paciência, só hoje Domingos foi confirmado como novo treinador do Sporting Clube Portugal para a época 2011-2012. Primeiro à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, depois à Comunicação Social. Há muito que se previa que Domingos Paciência fosse confirmado como novo treinador do Sporting Clube de Portugal. Já desde a altura da campanha para as presidências que se realizaram no dia 26 de março, que Godinho Lopes, o agora presidente do clube, leonino, manifestava desejo de contratar um treinador jovem e com resultados, provas dadas. Ora, nada melhor do que Domingos Paciência, um finalista da Liga Europa, competição, aliás, da qual o Sporting Clube Portugal foi eliminado nesta mesma temporada. A apresentação aos sócios e à comunicação social do Domingos Paciência como novo treinador do Sporting deverá acontecer já amanhã. E realizou-se ontem a final da Taça de Portugal em futebol. No Jamor, a partir das 5 da tarde, juntaram-se Vitória Sport Clube de Guimarães e Futebol Clube do Porto. Um jogo que, a ver pelo resultado, mais parecia, por exemplo, uma final de Taça de Portugal de hóquei em patins. E por que não? Porto e Vitória de Guimarães. Resultado final, 6-2. E desengane-se quem pensa que foi preciso recorrer à marca das grandes penalidades. Aliás, 7 dos 8 golos da partida surgiram ainda na primeira parte. O primeiro gol surgiu madrugador por James Rodríguez, ele que esteve em destaque ao apontar 3 dos 6 tentos azuis e brancos. O primeiro surgiu então aos 2 minutos, colocando os portistas em vantagem logo ao abrir do encontro. Mais golos só 18 minutos depois, por Guimarães, mas por Álvaro Pereira, na própria baliza. Um minuto depois, e Silvestre Varela voltava a marcar para a equipa do Porto, marcando novamente também a vantagem da equipa favorita, os Dragões. Mas o 2-2 surgiu pouco depois, por intermédio de Edgar. Desta vez foi a equipa vimaranense a introduzir a bola na baliza de Beto, que esteve nas redes do Porto. 35 minutos, 3-2, golo de Rolando. E o incrível Hulk também marcou, ao 42º minuto, apontando o 4-2, deixando pela primeira vez a equipa portista em vantagem com 2 golos de diferença. O 5-2 surgiu ainda na primeira parte ao cair do pano, aos 45 minutos, por intermédio de James Rodríguez, novamente. O Porto ia para o intervalo com uma vantagem confortável, mas ao 73º minuto, James Rodríguez voltaria a marcar, fazendo o seu hat-trick com o 6-2. 6-2 que foi também o resultado final, uma vantagem bastante tranquila, aquilo que se pode chamar de duas mãos cheias de golos numa final da Taça de Portugal, cheia de espetáculo e de futebol. Venceu a melhor equipa. Aliás, estas são as palavras de Manuel Machado, treinador da equipa da cidade berço de Portugal. O Porto foi mais eficaz. E foi desta forma que Manuel Machado resumiu o encontro de ontem na final da Taça de Portugal, que opôs Vitória Sport Clube de Guimarães a Futebol Clube do Porto. O Vitória de Guimarães vai marcar presença na próxima temporada na Liga Europa, enquanto que o Porto, campeão nacional e que arrecadou só esta época 4 troféus, vai marcar presença na Liga dos Campeões 2011-2012. O Porto venceu nesta temporada, e agora com as contas fechadas, a Supertaça Portuguesa ao Benfica. Arrecadou também na Luz o troféu de título de campeão nacional e também na Luz conseguiu conquistar ou marcar presença, aliás, na final da Taça de Portugal. Taça que venceu, precisamente ontem, frente ao Vitória de Guimarães. Na quinta-feira, o Porto havia vencido, precisamente contra uma outra equipa minhota, o Sporting Clube de Braga, a final da Liga Europa, em Dublin. Ora, estão assim arrecadados 4 troféus só numa temporada, a juntar aos outros 65 que o Porto já tinha na sua sala de troféus. Agora, o Futebol Clube do Porto, e que a equipa que nasceu ainda no século XIX, no ano de 1893, tem já 69 troféus e é a equipa com mais troféus a nível nacional. Antenoeve, do Desporto. La remontada. Lembra-se desta expressão? Era temível por André Vilas Boas, o treinador do Futebol Clube do Porto, que quando jogou em El Madrigal, em Villarreal, temia que a equipa villarrealense desse aquilo que se chama uma remontada. Uma grande reviravolta, isto tudo nas meias finais da Liga Europa. Tudo para lhe dizer que esta remontada aconteceu precisamente neste sábado, mas na Liga Europeia e na respectiva final, na Taça de Hóquei em Patins. Ora, na final não houve portugueses como na Liga Europa de Futebol, mas houve espanhóis. É Liceu de La Coruña e o Reus, duas equipas que se bateram muito bem. A equipa do Reus entrou, aquilo que se pode dizer, a matar. Em 15 minutos, amputou 3 golos, sem resposta, para a equipa do Liceu. Mas, precisamente, a equipa de Carlos Gil acabou por dar a volta ao marcador. E que volta! Venceu por 7-4, numa espetacular final que envolveu, para além de muitos golos, algo que é já habitual no Hockey Patins, muito espetáculo e muita adrenalina, quer para um lado, quer para o outro. Ninguém sabia como iria acabar esta espetacular final, que acabou para a equipa do Liceu da Corunha com uma vitória por 7-4. Os corunhenses já não conseguiam alcançar este título desde há 8 anos para cá. Ou seja, desde a época de 2002-2003, na altura em que conquistaram a Liga Europeia, aliás, de Hockey em Patins. 8 anos depois, revalida-se o título. O Liceu da Corunha venceu a Liga Europeia de Hockey em Patins por 7-4, a equipa do Reus. A final realizou-se em Andorra neste sábado 21 de maio. O jogo teve início às 19h. E regressamos agora ao futebol para lhe dar conta dos resultados deste fim de semana dos Campeonatos Nacionais da Liga Orangina, 2ª e 3ª Divisões. Ora, destaco naturalmente para o regresso do Clube Desportivo Feirense à 1ª Divisão, na época 2011-2012. O clube de Santa Maria da Feira carimbou a sua subida à 1ª Divisão, ao escalão máximo do futebol nacional, este fim de semana. Vamos aos resultados. Leixões 0, Arouca 2, Freamunde 1, Santa Clara 0, Desportivo das Aves 0, Feirense 2, Trofense 2, Sporting da Covilhã 1, Estoril Praia 1, Gil Vicente 3, Fátima 2, Moreirense 2, Penafiel 3, Oliveirense 2 e Varzim 1, Belenenses 2. A equipa da Oliveirense, a União Desportiva Oliveirense, acaba assim de deitar por terra o sonho de regressar mais de 60 anos depois à Liga Principal Portuguesa, depois de perder com o Penafiel, na casa dos penafidelenses, por 3 bolas a 2. Quem ainda pode lutar pela subida é o Gil Vicente ou o Clube Desportivo Trofense. Quer um, quer outro, serão regressos à Primeira Liga. No caso do Gil Vicente, será um regresso à Primeira Liga depois de muitos anos no segundo escalão, devido a uma descida pela Secretaria. Ora, na classificação, o Feirense lidera com 54 pontos e, porque o Gil Vicente venceu, os feirenses ainda não são campeões da Liga Orangina, mas já têm garantida a subida à Primeira Divisão. Mesmo que perca na próxima jornada e que o Trofense vença, a equipa do Feirense jamais descerá ao terceiro posto, uma vez que, no confronto direto, vence os Trofenses. Ora, a equipa do Feirense, como dizia, então, tem 54 pontos. O Gil Vicente é segundo com 52, o Trofense terceiro com 51. E daqui para baixo não há possibilidade de lutar pela subida à Primeira Divisão. Oliveirense é o quarto classificado, dada mais próximo do Trofense, mas já tem 45 pontos, os mesmos que tinha na semana passada. O Sporting Covilhã está com 29 pontos no 14º posto. O 15º é a equipa do Varzim Sport Clube, que tem 28 pontos. Um destes dois clubes vai ter mesmo de descer à 2ª Divisão por troca com outro, que irá então conseguir a manutenção. E estes são os únicos dois clubes que ainda lutam por manutenção. O Estoril Praia, que é 13º com 35 pontos, já a garantiu. A equipa do Desportivo de Fátima já está relegada para a 2ª Divisão, relegação que acabou por acontecer na semana passada na sequência de mais uma derrota. O Fátima aqui empatou com a equipa do Moreira de Cónegos, em Fátima, 2-2, e quanto muito serviu para conquistar mais um ponto na tabela classificativa, 23 pontos, é quantos tem agora a equipa do Centro Desportivo de Fátima, que ainda assim não tem já a hipótese de chegar sequer ao 15º lugar. Na 2ª Divisão, um golo solitário do Atlético na tapadinha deu aos da casa a vitória frente à União da Madeira, dois primadivisionários que estão agora a lutar pelo regresso ao futebol profissional, neste caso ao 2º escalão. E com as 3 primeiras jornadas realizadas, ou seja, a primeira volta completa, a equipa do Padrão da Légua, o Padroense Futebol Clube, lidera com 4 pontos, 2 jogos realizados, 1 vitória e 1 empate. A equipa do Atlético Clube de Portugal tem 3 pontos, 1 derrota e 1 vitória. Já a equipa do União de Madeira, que começou como favorita, tem apenas 1 ponto. Uma derrota, a de sábado passado, e a de há 2 sábados atrás, frente ao Padroense, por também uma bola a 0. Um empate foi o único resultado que conseguiu até agora e que lhe garantiu para já 1 ponto. Na próxima jornada, a volta continua. O apuramento para a segunda divisão, para a Liga Regina, continua com o Padroense e o Atlético a defrontarem-se na tapadinha novamente. Terceira divisão, vamos aos resultados da penúltima jornada da fase de subida. Lembrando que já na maior parte dos casos já está tudo decidido. Ora, vamos a estes resultados. Série A, Melgacense 1, Limianos 2, Esposende 1, Vianense 4 e Mirandela 2, Clube de Futebol de Fão 0. A equipa mirandelense lidera com 41 pontos, tem mais 8 do que o Limianos, que tem 33. A equipa do Vianense tem 32 pontos e vai no terceiro lugar. Série B, Cerzedelo 0, Paredes 2, Joane 2, Sousense 1 e Famalicão 1, Amarante 3. Um deslize dos famalicenses que ainda assim não perderam o primeiro lugar. Só viram o segundo classificado a aproximar-se. Aliás, o terceiro classificado a aproximar-se, peço desculpa. Famalicão tem 39 pontos. O Paredes 32 também se aproximou, é um facto. O Amarante é terceiro com 35 pontos. Mantém assim a diferença de 3 pontos para a equipa do Paredes. Série C. São João de Verde 6, Alpendurada 1, Penalva do Castelo 3, Bustelo 2 e Sinfães 4, Avanca 1. Uma jornada com muitos golos esta. O Sinfães lidera com 44 pontos para já. O segundo é o Sporting Clube de São João de Verde com 41. O terceiro é a Associação Atlética de Avanca com 27 pontos. E destas três equipas, apenas uma não é de Aveiro, ou do Distrito de Aveiro. Série D. Sourense 3, Oliveira do Bairro 5, Associação Desportiva Nogueirense 3, Atlético Riachense 2 e Académico de Viseu 0, Monsanto 0. Os monsantenses lideram com 35 pontos, mas já têm Oliveira do Bairro, aliás, muito próximo, com 35 pontos no segundo lugar. Igualmente próximo está a Associação Desportiva Nogueirense, terceiro classificado, com 34 pontos. Na Série E, realizaram-se os seguintes encontros. Peniche 0, Sport Clube Sacavenense 2, 1 de Dezembro 1, Caldas 1 e Sintrense 1, Grupo Desportivo Alcostense 0. Era um jogo importante, este que opôs Caldas e 1 de Dezembro. Lideram os dois clubes empatados em pontos, mas com os caldenses na frente, em termos de confronto direto. Caldas com 40 pontos, os mesmos que a Sociedade União 1 de Dezembro. No segundo lugar, o terceiro é o Sport Unión Sintrense com apenas 35 pontos e já nada pode fazer para inverter a situação. Série F, com os seguintes resultados na nona jornada e penúltima desta fase de subida. Aljustre de Lense 2, Esperança de Lagos 2, Estrela de Vendas Novas 1, Fabril do Barreiro 0 e Sesimbra 0, Moura Atlético Clube 0. O Estrela de Vendas Novas tem assim 44 pontos. O segundo é o Moura com 34 e o terceiro é o Sesimbra com 33 pontos. Na Série Madeira também se realizou a penúltima jornada com os seguintes resultados. Ribeira Brava 2, Machico 0, Câmara de Lobos 1, Porto Sandense 3 e Cruzado Canicense 2, Estrela da Calheta 1. A equipa do Ribeira Brava tem tantos pontos quanto tem o Porto Sandense, mas os ribeirenses vão na frente no confronto direto. 42 pontos para ambas as equipas. O Cruzado Canicense continua na luta, continuava na luta até este fim de semana, mas agora, mantendo a diferença de 4 pontos, já nada pode fazer para inverter a situação. O Cruzado Canicense tem 38 pontos e falta apenas uma jornada para o final do campeonato na 3ª Divisão Nacional. E a edição do Desporto na Antena termina por aqui. Vamos regressar amanhã às 8 da noite. Fique bem e até lá!